Antes era a garotinha apaixonada, que me ligava todo dia, preocupada com as coisas que eu fazia na madrugada. Mas no fundo já sabia que eu não valia nada. Hoje tenho a vida que sempre quis, mas será que sou feliz? Acho que nunca saberei. Garotas ligando e correndo atrás já não me satisfazem mais. Not ok, sinto falta de coisas que perdi, do lugar onde eu nasci, do colégio que estudei. Amigos vão sem se despedir, você já não me faz sorrir. Hoje eu sei que agora eu que sempre me achei um cara esperto, quando vejo você por perto, mesmo a falha, sinto calafrios e não paro de questionar sobre as voltas que a vida dá e como tudo mudou pra cá. Não sei por que minhas pernas tremem e eu perco o ar quando pego o elevador. Você mora no 11º andar, no fim do corredor. E eu finjo que tanto faz, por mim tá tudo bem. Será que viro o boné pra trás ou fico sem? As flores são legais, o meu cartão também. Mas quando eu toco a campainha e você vem, eu vejo que eu que sempre me achei um cara esperto, quando vejo você por perto,